Mas na quebrada eu lutava pra poder riscar o chão. E um dia na garagem recebi uma ligação. Hoje o meu carro voa, ilumina a escuridão. Eu sou brasileiro nato, com influência do Japão. Mas eu e o Miani estamos indo buscar o Buda. Se eu vejo a sirene, entro na próxima curva. E Fitboys e Gaco é conhecida pelas ruas. Se chegar de perto vai deixar sua visão. Na pista terra, terra treme. Tô fugindo dos copos, fugiu da sirene. Saiu da rodovia nessa noite fria. Meu carro é a sintonia. Meu carro brilhando com as luzes do neon, chamando a atenção por onde passa. Onde quer que eu só corre no racha, ouvindo esse meu som. Só não vê peito aqui na chamaça. Eu sou o Drift King. Gaco é drift cami, com drift boy na pele. Anduro no cami, flipando com esse hit. Meus mano Hattori Hanzo, brindando JDM. Speedo queimando sangue. E aí 46 tirando racha. Eu sinto na minha pele que é velocidade. Eu já tô tão veloz que falta marcha. Eu já tô tão veloz, já tô tão. Se estiver chacoalhando, você tá descontrolado, você não tá na inércia. Lembra disso? Chacoalhou, você fez cagada. Sente o sabor, isso é velocidade. A Gaco criando gigantes. Eu já disse, drift é suave, dá pra dormir no volante. Sente o peso quando a inércia rege. Dobra o ar se o pneu derrete. Fury cai no fim dessa reta, entrando a milhão, saindo a milhão. Imagina esses kits. Na BM 328, pintura full black Bristol. Escape tá cuspindo fogo, rasgando na marginal. Quem não virar o pescoço, meu bonde parado no posto. Sente a vibração do mal. O treme, o som da sirene tá ficando longe. Só um dia AK-47, remap setado na Fuel Tech. Midnight Club BR, correndo sobre as BRs. Falando sobre as BMs. Drift King pra sempre, BDK. Câmbio personalizado Yokai, é o conceito espada de samurai. Troca o meu kit de transmissão, eu curto o som nele girando. Quer aprender e não sabe, vai. Kokai Kurikai Shitekurazai. A prática leva à perfeição, cê sabe cegar com meu mano. Distorço sua percepção de tempo, de BM transizando o momento. Com o mundo embaixo do capô eu sinto, na pista deixei todo o sentimento. Em um jogo de rodas deixei uma nota, desenhos eu crio na pista mesmo. Me aperfeiçoando faz uma cota, e agora eu já sei que não tem mais volta. O que você pensa que sabe começa de novo. E repara nas ondas que o meu carro cria. Isso é arte, cê não entenderia meu JDM pintando o asfalto. Tipo meu mano, cê sabe, construímos algo. Podem tentar, mas ninguém nos alcança. No topo do toque, tamo aqui do alto, yeah.